Paz, boa noite para todo mundo. E só posso dizer uma coisa: hoje à noite, então hoje à noite é nossa. Vamos nessa! Vi a alegria voltar quando recebi o telegrama. Você dizendo pra te esperar, que não demore, que ainda me ama. Me ama. Fui ao cinema pra me distrair. Fiquei surpreso quando eu vi aquela história. Parecia de nós dois. Eu entendi que era um sinal, aviso sobrenatural. Te procurei, não quis deixar mais pra depois. Mas que surpresa, você foi viajar. Não sei pra onde, nem se vai demorar. E logo agora essa vontade louca de dizer que mesmo longe eu não deixei de te amar. E as diferenças vamos deixar pra lá. Eu tô aqui agora, cadê você? Eu não tô podendo ficar em mais um minuto sem te ver. Eu não pude acreditar quando você foi sem me dizer. Vi a alegria voltar quando recebi o telegrama. Você dizendo pra te esperar, que não demora. Você foi viajar, não sei pra onde, nem se vai demorar. E logo agora essa vontade louca de dizer que mesmo longe eu não deixei de te amar. E as diferenças deixa pra lá. Eu tô aqui agora e cadê você? Eu não tô podendo dizendo que me ama.